Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Tritões possuem pinto retrátil. Que porra é essa, mano? Fica no mistério de onde eu descobri isso. Não, eu espero que não seja de One Piece, tá? Porque eu não leio há algum tempo. E ao meu lado direito, voltando da gripe aí, ressuscitando, está o Lucas. Que saudade desse cast, eu ouvi sobre pintos e etc. Não qualquer pinto. Eu queria aproveitar o espaço para agradecer a galera do podcast, POWcast, principalmente o Joe, que eles comentaram sobre a gente no podcast deles, o episódio 39, se eu não me engano. Eles enalteceram o nosso podcast, eles comentaram que eles gostam, etc., e incentivaram o pessoal a ouvir. Então, da mesma forma, eu gostaria que quem daqui que tá ouvindo a gente gosta de podcasts e, obviamente, gosta da Nintendo, pra ir lá dar uma escutada no podcast. Eles também comentam sobre notícias, etc. Eles também são em três, ele é um formato um pouco parecido com o nosso. Então dá uma passada lá e escuta pelo menos um episódio pra ver se vocês gostam deles. Só não deixem de ouvir a gente, não nos troquem. Eu também queria aproveitar pra comentar que esse tipo de coisa com essa comunidade da Nintendo que gera conteúdo é meio rara, viu? Porque principalmente eu vim lá da NPAR já de algum tempo produzindo conteúdo da Nintendo. O que eu vi de outros sites e outros blogs e outras pessoas que produzem conteúdo da Nintendo rivalizarem, cara, não cabe na mão. Eu acho isso muito escroto, porque a Nintendo nem tá no país e as pessoas acham que elas têm mais noção do que as outras, do que elas estão comentando em relação à Nintendo. Eu acho isso uma puta hipocrisia e, sei lá, eu desmereço muito o site aí, inclusive alguns estão pedindo dinheiro aí pra se profissionalizar. Não tô falando quem é. É aquela coisa, vai, como eu te falar, é no war, only peace, e vai lá e começa a jogar bosta no resto já, né? Excelente. Tá, é verdade, vai. Mas enfim, Jomon, os caras plagiaram a gente até o cu fazer bico, vai. Eu sei, mas você tá mandando aí uma mensagem de paz pro universo e aí você chega e fala, menos pra aqueles caras. Eu não falo, aí é muito tipo, ah, mano, só vou mandar uma bomba em você, mas só que depois disso aí, ó, tô de boa, todo mundo tem que se ajudar, entendeu? Não, acho é assim, ó, vamos ensinar nossos métodos de paz à força. Exatamente. Ah, então tá aí a mensagem. Vocês podem entender pelo lado positivo ou negativo, mas se ajudem mais, produtores de conteúdo da Nintendo, e tentem produzir mais conteúdo original, por favor. Quando o assunto se trata de jogo indie, a gente já sabe que o Switch tem de sobra. Até jogos antigos, que nem o Super Meat Boy, que é lá de 2010, eles são relançados e ganham até versão física. Bom, teve um jogo que foi lançado em janeiro que chamou muito a minha atenção, que é o Celeste. Ele foi desenvolvido pela Match Makes Games, que é a empresa que fez aquele Towerfall, não sei se vocês conhecem. Que é aquele joguinho que você tira flecha nos seus amigos. É o Smash Bros. De Arc e Flash. Exato, e é bem divertido, por sinal. Além dessa desenvolvedora, tem dois brasileiros da Miniboss que trabalharam no jogo, que é a Amora e o Pedro, né? Eles ajudaram na arte. Eles também ajudaram na arte de Towerfall, não ajudaram? Acho que sim, mas a criação da personagem acho que é exclusiva dos dois que trabalham na Miniboss. E eu vejo a Amora muito compartilhando os sketches da criação do personagem, então acho que ela teve uma participação maior em cima. Eu acho bacana essa representação de brasileiros nesse jogo. O que eu tenho que dizer sobre ele é que eu tô adorando demais esse jogo. Ele é tipo um plataforma no estilo do Meat Boy mesmo, que eu comentei, assim, citei agora há pouco. Uhum. Onde você fica tentando passar várias fases com desafios de plataforma, tipo dar wall jump, você dá um dash no ar, você se agarra na parede. São só essas três mecânicas, na verdade, né? Sim. E é legal que o jogo explora muito bem elas, não tem muito tutorial, assim, pra encher o saco. E eu quero perguntar, quem daqui jogou e o que vocês acharam do jogo? Eu joguei pouco. Eu comprei no Steam, só que eu morri muito, então eu não consegui avançar muito no jogo. Eu não joguei, mas tá na minha lista. Só que outros jogos, Monster Hunter, eles pegaram meu dinheiro antes de eu poder investir em jogos indie. Então eu tô esperando pra comprar tanto esse quanto o Dandara, eu tô esperando pra comprar. Provavelmente no Steam, porque tá mais barato no Steam, né? Mas... O Monster Hunter eu só não comprei porque não saiu o PC. Mas... esse Celeste aí, cara, é que eu joguei muito Meat Boy e The Ends 9, que são esses jogos que você fica morrendo sem parar até você aprender a jogar de verdade. Exatamente. E o que eu acho legal nesse Celeste é que ele não é um jogo, como posso dizer, sem uma história. O que faltava pra mim no Super Meat Boy era uma história mais assim, sem ser muito louca, sabe? Uma coisa muito besta. É um jogo mais sério. Não sei até que ponto que você chegou, Mario, mas a Madeline, acho que é Madeline, não é dela? Agora me fugiu. Eu gostei muito do personagem dela, porque o jogo mostra que ela tem, assim, problemas emocionais, etc. E você vê uma certa evolução disso. É, você vai pegando as mensagens, você vai compondo os poemas, sim, etc. Você vai entendendo como é que é a história, né? Não uma coisa jogada. Exatamente. E o que eu acho legal é que o jogo dá umas dicas bem interessantes. Por exemplo, você tem um contador de morte. Você consegue ver quantas vezes você morreu, você, porra, eu sou um lixo, né? Mas o jogo te dá uma mensagem, tipo assim, ó. Quanto mais você morre, quer dizer que melhor você fica e mais você aprende. Tenha isso em mente. Aí eu fiquei, caralho, mano. O jogo evita o sal, né? Exatamente, cara. Eu achei foda isso. Eu gostei muito mais da mecânica, porque ela é simples. Você só tem essas três ações, pular, se mover, obviamente, mas pular, dar o dash e escalar. Né? É, o que me irritou, obviamente, é que depois de Zelda, a gente acha que não vai mais escalar a parede e ficar cansado, né? Escalar montanha, etc. Mas, de repente, você se dá a cara com o Celeste, né? Mas a combinação deles, do level design, com essas três mecânicas, torna o jogo cada vez mais difícil. Essa criatividade de level design é que eu acho muito legal, porque apenas com as três ações, você consegue fazer muita coisa. E, poxa, o jogo é difícil, mano. Você morre muito. Apesar de ele ser curto, essas horas que você passa morrendo, prolonga o jogo, né? Você quer passar cada vez mais os objetivos e eu acho que até um fator replay muito alto. Sim, e é bacana que eles colocam até um modo pra speedrunner, pra ter um relógio interno no jogo que mostra o tempo. Achei bacana isso. Agora eu te perguntar uma coisa pra você, Mario. Você tá achando difícil as fases normais. Você chegou a achar alguma fita de cassete? Não. Você não achou? Não. Todo mundo tem uma fita cassete que você habilita uma versão hard daquele mundo. Entendi. Te aconselho você tentar achar depois. É, com esse tema de dificuldade, eu coloco esse jogo na lista de quesito jogo masoquista. Então eu quero perguntar pra vocês, qual que é o jogo preferido masoquista de vocês? É um jogo que você apanha muito, mas você continua jogando. Você fica irritado, mas você ainda tá lá. Cara, tem um jogo muito bom, que ele é uma espécie de Super Mario World, só que ele tem coisas escondidas pra você, pra deixar você muito puto. I Wanna Be The Guy. I Wanna Be The Guy, exatamente. Esse jogo é muito foda. É que esse jogo, pra mim, é mais memória, né? Você vai morrer em todas as coisas que ele vai propor, ou se você passar, vai ser na cagada, né? Mas não deixa de ser masoquista, cara. Então, não, eu entendo. Faz sentido. Cabe na pergunta do Lucas. O meu, mano, então, é que assim, masoquista, se for... Tipo, só difícil por ser difícil, tipo, I Wanna Be The Guy, eu não ia gostar. Mas eu gosto, assim, eu vou falar, é clichê, mas eu gosto muito de Dark Souls. Eu comecei com Bloodborne no PS4, aí eu voltei pro Dark Souls 1 e curti pra caralho também. E eu gosto porque, tipo, não é um jogo difícil, é um jogo justo. E eu imagino que Celeste seja assim também, né? Pra tá fazendo tanto sucesso. É um jogo que, tipo, ele não tá requerindo. Ele não tá sendo cheating, não tá colocando um negócio que ele nunca explicou antes. Ele tá jogando dentro das regras que ele mostra no início do jogo, só que ele tá dando aquela apimentada pra ver se você tá esperto ainda, pra você não ficar caindo na mesmice. Eu acho jogo assim, tipo, eu gosto muito de jogo assim. Shimmer Tensei é isso, é tipo, é umas regras que eles colocam no início e te jogam e você vai ter que continuar indo nas regras que o jogo te propôs. É por isso que falam que é tão difícil, mas eu gosto assim. Eu acho pior ainda quando você joga o modo online do Dark Souls, porque tem nego que é muito filha da puta lá e te deixa com muito puto, cara. Eu conheço um cara que ele mata os outros equipando a armadura de espinho e dando cambalhota, só pra deixar o cara puto. Mas aí, tipo, há muita área do Dark Souls. É que assim, pra você ativar no Dark Souls, tem que estar vivo. Então você, tipo, você meio que liga esse modo pra você se fuder, assim. Você liga essa dificuldade. No Bloodborne é só uma área que dá pros outros entrarem em você. Então, tipo, é uma aleatoriedade aí, sim. É uma parte pra você ficar puto, mas é. Você liga essa aleatoriedade. O jogo pode ser jogado offline sem nenhum problema. Sem nenhum. Pelo menos na dificuldade geral do jogo. É, o que você falou em questão de ser justo, o Celeste realmente é bem justo, cara. Ele, que nem o Mario citou do level design, por exemplo, se tem uma mecânica nova que não é a plataforma que vai quebrar, por exemplo, o jogo te mostra antes. Você pula, ó, essa plataforma quebra. Se você cair na sua frente, a culpa é toda sua. O jogo não tem fator de aleatoriedade, né? Sim, ele não é cuzão. Isso é muito importante. É, e sobre Bloodborne, esse jogo fez o que tá. Eu joguei meu chinelo na parede. É sério. Me segurei pra não jogar o controle na parede. E foi foda. Mas você voltou e superou? Não, eu não voltei a jogar só porque eu vi meu irmão zerar 3 vezes o jogo, aí eu, de tanto olhar, eu fiquei de saco cheio. Você jogou o chinelo na parede que nem um mongol, assim, gritando? Foi. Meu amigo tava aqui em casa, ele até tomou um susto, ele ficou meio traumatizado. Ele, porra, mano, o que, que é isso? É só um jogo? Não é só um jogo, porra! É, mas ó, eu, só pra dizer, eu tô melhor hoje em dia com relação ao Sal. O Jomon é prova disso. Nas últimas partidas do Arms, eu não xinguei ele. A prova derradeira é você jogar Smash, cara. E tem uma pessoa que eu quero ver você jogando Smash. E a gente vai ver no próximo carnaval quando a gente se encontrar. O rumor surgiu nos últimos dias apontando a possibilidade da trilogia remasterizada de Crash, o Crash The Insane Trilogy, ser lançada para PC e para o Switch até o fim do ano. Isso surgiu da Licensed Book Europe, uma revista sobre produtos licenciados direcionada para empresários. Ela mencionou que a GBI, que é uma marca que tem parceria com a Activision, queria lançar produtos para o Switch e para o PC, no caso a trilogia do Crash, né? Isso está mencionado explicitamente em um parágrafo dessa revista, e que além disso haveria um novo jogo do Crash para 2019. Aí muita gente deu como quase certo que o jogo ia chegar para os consoles da Nintendo e para o PC, até porque a fonte é quente, mas ainda é um rumor, tá? A parada é que o Crash é uma das principais marcas da Sony. Para alguns, o personagem podia ser considerado o mascote do PS1. É, não seria meio maluco ver ele aparecendo nos consoles da Nintendo? Então, ele já apareceu, não apareceu? Acho que não, cara. Se o GBA tem jogo GBA, sim. É, então, e tem até pra... Tem o Spyro, eu lembro, acho que o Crash também tem. Ou no Disney... Não é Disney Infinity, cara, é Skylanders, né? É Skylanders, é. É verdade, verdade, tem Skylanders. Mas é que o Skylanders é um spin-off, né? Então... É, sim, acho... sim. A questão é que essa coisa do mascote de PlayStation 1, beleza. Mas a Activision já comprou faz um bom tempo e foi cagando nos jogos, né? Então, como é da Activision, caso venha pra Nintendo, pode ser um pouco choque? Pode ser, mas já não é da Sony. A franquia já tá aí faz muito tempo na geladeira, já. Eu vi aqui e o Crash saiu, sim, pra consoles da Nintendo, no GBA, no DS e no Wii, né? O mesmo jogo pro DS e pro Wii. Mas qual jogo que é? Então não é a primeira vez. É Crash of Titans e Crash Mind Over Mutant. É tão bom que a gente nunca ouviu falar, né? Então, é que nem o Lucas falou, que a Activision afundou o Crash, né? Eu acho que a surpresa é porque esse Crash Insane Trilogy são os 3 jogos clássicos do Crash pro PS1, né? Então, tipo, tem essa... Esses 3 jogos são associados ao PlayStation, são os jogos do Crash que são bons, né? São associados ao PS1. E a Sony, porque lançou o exclusivo PlayStation 4. Então, acho que uma surpresa é ver esses 3 jogos em específico, não o Crash por si só. E aí, sim, aí é meio chocante ver jogar esses crashes no Switch, por exemplo, seria um pouco chocante. Seria um crash, né? Nossa, meu... para com isso, gente. Ok. Mas qual que vocês acham que, assim, seria muito legal ver o Crash vindo pro Switch. Óbvio, também seria um exemplo de que o Switch é um sucesso, né? Se a gente precisa de mais provas, né? A gente nem precisa, mas a gente, porra, seria legal pra caralho. Mas o que viria depois disso? Será que viria um Crash pra Smash? Ou será que poderia haver outras franquias do PS1? Sei lá, ou outras franquias exclusivas da Sony que poderão chegar pro Switch. Até então exclusivas, é isso que eu tô falando. Então, porque tem que ser uma franquia até então exclusiva que seja de uma third party, né? Então tipo, sei lá, talvez aí uma versão... É, a Atelier veio assim. Talvez, eu vou fazer o clichê, talvez uma versão 2.0 de Persona chegaria pro Switch, porque não tem onde ir pra portátil mais. Isso é um sonho seu, porque eu acho difícil acontecer. Eu não acho tão difícil, porque Persona sempre toma uma versão portátil e a Sony já falou que não existe mais PS Vita, né? Não vai ter continuidade PS Vita. Não vai ser tapada, né? Não, provavelmente, ou não, porque o Persona roda no PlayStation 3. Tipo, ele é original, é verdade, o Persona 5 é original de PlayStation 3. Ele só roda 60 FPS no... 60 FPS 1080 no... Não sei nem se 60 FPS, 1080 no PS4. Sabe o que vai chegar? Vai chegar um Persona Q2 com os personagens de Persona 5. Versão esse chibi dele? Mas esse é pro 3DS já, e esse é confirmado. Então vai ser Persona 3, sei lá, Persona Q3. Persona Q3. Ou uma DLC. Pode aparecer, mas não é impossível, ó. Eu só tô jogando aqui no ar. talvez não seja impossível. Catherine não vai aparecer no Switch, né? Talvez isso aí pode contribuir contra, então... E você, Lucas, já tá esperando o Crash pro Smash? Eu não gosto do Crash. Ô, louco, mano. Caralho, por que não? É... Como posso explicar? Eu, assim... Eu joguei é meio no... porra louca da Sony, né? Parece que ele quer ser muito jovem, hein? Adolescente. É, então. É que eu não gosto da história, eu não gosto do vilão. É, eu joguei na época do PS1 os 3, assim, não tanto. Joguei esse NCN, né, Trilogy. Eu não gosto muito do Crash. Eu acho que a galera faz muito escarcéu em cima da... Assim, no PS1 é legal, mas esse remake, assim, não é remake, é remaster, né? É super remaster. É, eu não gostei muito da jogabilidade, eu acho que o jogo ficou bonito, mas... Não, eu acho que é aquela coisa que a gente já discutiu antes aqui, né, que os jogos de plataforma, a gente gostava muito antes por causa da nostalgia, etc, por causa do sentimento, mas eles não conseguem se adaptar muito bem pra atualidade, né, os antigos. Não, depende, cara. Super Mario 64 é antigo, eu consigo jogar muito bem, porque o jogo é preciso. Não, mano, Super Mario 64 eu tento jogar, eu não sou acostumado com Super Mario 64. Então eu tento jogar, nossa, o negócio ali é um show de terror, até tipo, até eu estar acostumado com os controles demora. É que depois jogar o Odyssey, aí é choro jogar até o Sunshine ou esse, né? Mas, por exemplo, vocês jogaram esse Crash novo? Joguei. Vocês chegaram na fase da ponte, que tem as tartarugas? Aquilo é um lixo. Sabe o que é um lixo, assim? Você pega um dos piores exemplos de level design, aquela merda. Você pula na tartaruga e mesmo assim não alcança a maioria das vezes. Então você tem que pular na corda da ponte e segurar pra cima e terminar a tela, só segurando e pulando. É o remake da fase, sei lá, de 10, 15 anos atrás, né? 20 anos atrás. É, então, eu gosto que o jogo é muito fiel, mas é... De fato... É que o Crash é uma tentativa ali, tipo... O PlayStation não conseguia rodar aquelas... Um Mario 64, né? Antes do Mario 64, já tinha passado, se não me falha, o Crash. E aí ele é uma tentativa de plataforma 3D, né? Então, principalmente o primeiro, vale o esforço, assim. Você olha e fala, palmas pra Naughty Dog que tentou fazer sim, isso. Sim, sim. Na época era bom, né? Dá pra negar que é um ícone, mas eu não gostei. Eu não sou muito fã. Mas enfim, eu tô torcendo pra que essa franquia seja real, que esse rumor seja real. Eu espero que essa nova trilogia do Crash chegue pro Switch. E mais que isso, eu espero que o Crash Bash seja lançado pro Switch. Junto com o Crash Team Racing, né? Pedi muito também, né? Muito bom o Crash Racing. Esse eu afirmo, assim, de boca cheia, que é melhor que o Mario Kart 64, de tão bom que é esse jogo. Eu concordo e eu acho o Crash Bash melhor que o Mario Party. Então, podem me criticar, não tô nem aí. Isso já, eu critico você. Isso não. Eu não joguei o Bash, então... Isso eu já não posso afirmar, mas tudo bem. Esse Crash vai ter algum jogo melhor do que esses quatro, os três, a trilogia clássica e o Racing, vai ter algum outro jogo bom, né, na franquia. E não venha pro Smash, porque já tá uma várzea do caralho, Smash. Não, fica lá, não quero mais um Mascot. É que é Boomerman, o pessoal fala, Boomerman e Smash, não, deixa morto, foda-se. Não, Boomerman é legal, não, Boomerman é da hora. Se Super Smash Bros. Tá virando Mugen, mano. Vai ter o Peter Griffin daqui a pouco, o Family Guy, né? E o Cheetos. E o Goku também, foda-se. O PlayStation 4, eu vou começar falando da concorrência. O PlayStation 4 foi motivo de piadinha pra muito nintendista, que era a casa dos ports, dos remakes, né? Porque PlayStation 4 não tinha jogo que era da própria... Era exclusivo de PlayStation 4, né? Era tudo do PS3. Agora o Switch caiu na mesma maldição. E tem remake pra caralho. Não que o Wii U não tenha, né? O Wii U tem o Wind Waker HD pra agraciar a gente com fracasso. Eu queria discutir aqui, queria abrir a discussão com tantos remakes saindo pro Switch. O que que um remake faz pra vocês quererem comprar o remake, um port, né? Ou que seja, não vou entrar na discussão do que é um remake, port ou um remaster. Mas o que que esses jogos tipo Hyrule Warriors, os que você já saiu, Bayonetta vai sair agora, talvez o futuro do Smash. O que que tem que ter esses jogos pra fazer a gente comprar? Você falou do Bayonetta. Tá, o primeiro caso que eu compraria. Eu não joguei o Bayonetta no Wii U, então eu vou jogar no Switch. Dur, beleza. Segundo caso, eu tenho que gostar muito da série, que nem o Wind Waker e o Wind Waker HD. Eu acho que o intervalo que esses jogos, assim, saíram, além de ser absurdo, né, a época, é um jogo que eu gosto pra caralho. Então, mesmo se fosse só o Wind Waker, assim, com um filtro toscamente HD, não um bom que saiu assim, por exemplo, eu jogaria de novo. Mas se o jogo... Twilight Princess, ele cai... É porque, vai, o Twilight saiu... A variação de tempo é menor entre o original e o HD. Twilight, sim, você comprou? Eu comprei, sabe por quê? Porque eu joguei no Wii e eu acho o motion control dele horrível, um lixo. Então, eu não gostava do Twilight por causa do Wii Remote. Sim, eu sei que tem pro GameCube, mas eu não peguei. Aí, quando eu joguei no Wii U, eu gostei desse Zelda. Então, É absurda a diferença pra mim que o controle faz. Mas você sabe qual que é a diferença desse Zelda do Wind Waker? Eu, na época, queria rejogar esse Zelda, né? Wind Waker. E rodar no GameCube, eu não tinha acesso a um GameCube. Nem, e é complicado, né? Você não acha tão fácil, principalmente o Wind Waker, você não acha tão fácil. E não tem um WiiWare dele, não tem... Como é que fala? Virtual Console. Não tem o Virtual Console dele. Então, quando ele relançou o jogo, eu falei, porra, tá aí, mano. Eu vou comprar o Wii U só por causa dele, porque eu queria jogar o jogo. Pra port, eu acho que tem três coisas que me fazem querer comprar um jogo por causa, sei lá, do que eles anunciaram. Primeiramente, os gráficos, porque acho que eles têm que se adaptar à atualidade, né? Segundo, são novas funcionalidades. Não precisa ter um novo jogo, mas novas funcionalidades, coisas novas. E o terceiro é adaptar a mecânica para os consoles atuais. Que eu acho que não adianta só tentar dar uma emulada ali no que já existe. Porque eu sigo, de exemplo, os remakes de Pokémon, né? Que é o Gold Silver, né? Heart Gold Soul Silver, o Ruby Safira e o Pokémon Fire Red, né? Eles mudaram, os gráficos foram atualizados, eles adicionaram novas mecânicas e adaptaram a jogabilidade. Apesar do Omega Ruby Alpha Sapphire não achar tão bom, os outros eu acho muito bons. E eu comprei todos e eu gostei muito, na real. Assim, Ruby Safira nem tanto, né? Omega Ruby Alpha Sapphire nem tanto, mas eu gostei no geral. Putz, eu tô na mesma que você. Cara, o Heart Gold Soul Silver, por exemplo, eu não joguei na época o Silver ou Gold, eu pulei do Blue pro Emerald. Quando eu joguei, puta, eu achei muito foda, o Pokémon seguindo você atrás, aqueles minigames de triatlon. Exatamente. Tinha coisa pra caralho no jogo. Além das funcionalidades dos menus, que eles se adaptaram pro console atual, né, tem muita coisa inovadora. Sim, sim. Ó, um bom exemplo que eu gosto de citar é o Zelda Ocarina. Todo mundo xinga aquele Water Temple, fala que é tipo a coisa mais difícil da vida, blá blá, etc. A merda é que era no 64, você tinha que ficar apertando Start, e na tela de equipamento, aí você equipava a bota de ferro, beleza. Aí passava 5 segundos, você entrava no menu, e tirava a bota de ferro, beleza. Aí você repete o processo um monte de vezes e fica um negócio chato. No 3DS, você toca na tela de baixo, pum, equipou. Toca na tela de baixo, pum, tirou. Cara, isso é uma diferença absurda. É um negócio que faz diferença gritante, assim. O pessoal às vezes nem cita tanto. A mesma coisa eu posso falar da mira. Aqueles minigames de arco e flecha no Ocarina era um porre. Eu não conseguia mirar direito. No 3DS você bota aquele motion, é só você mexer um pouco o 3DS, já era. Então o que eu gosto num remake, remaster, port, é que eles arrumem coisas que tiram muito minha paciência. É isso. E tem eu acho que a distância também é bem importante, né? Tipo, eu imagino que o Majora's Mask não tem tanto erro na versão de 64. Mas eu imagino que você comprou também a de 3DS. Sim, sim. Eu comprei também. Porque principalmente eu queria jogar em algum console mais fácil do que limpar um 64, né? Então acho que, tipo, o tempo é importante. E no Wii U justifica pela falta de sucesso do Wii U. Ah, claro, não vendeu muito. Aí a galera fala, porra, um monte de jogo marmita quente pro Switch? Caralho, meu, quando anunciaram o Donkey Kong Tropical Freeze, eu vi muita gente que era fã dos Donkey Kong antigo falando, porra, eu não peguei o Wii U e não joguei, cara. Agora eu tô jogando Donkey Kong no Switch. Mas quem pegou o Donkey Kong, vai, eu tenho o Tropical Freeze, eu nem olho pra essa versão do Switch, não me interessa. Você também tá passando pela mesma situação? Ah, não interessa, porque eles não adicionaram muita coisa. Vai ter aquele modo do Funk Kong, mas aquele é um modo Golden Leaf, assim, do Mario, da 3D Land, que você não morre, basicamente. Não, mas os jogos que vieram do Wii U pro Switch, o motivo de compra dele é porque ninguém tinha porra do Wii U e tá jogando no Switch agora. E com esse jeito que tinha no Wii U e tá comprando no Switch também, então acho que dá na mesma. Não, acho que não tem explicação, a galera só quer comprar no Switch mesmo. Eu fiz isso com o Mario Kart, então... Eu acho que eu não fiz com nada ainda, mas eu vou fazer com a Hyrule Warriors. Porque eu espero que o Mario Kart tenha uma versão de fato do Switch. Se só for essa, eu vou ficar meio triste com o Switch. Nossa, o Hyrule Warriors é um caso foda, né? Porque o jogo deve custar mais de $100 com todas as DLCs agora, né? Se for ver no Wii U. Não sei. Por aí mesmo. Não, deve ser bem carinho. É $60 o jogo base, né? Mas vai ter conteúdo pra caralho a versão do Switch. Vocês conseguem citar um jogo que vocês gostariam que tivesse um remake, mas que tivesse algo que vocês gostariam de incrementar no jogo? Por exemplo, uma funcionalidade que vocês odiavam na versão anterior, mas que vocês gostariam que fosse consertada, ou uma nova funcionalidade nessa versão nova? Eu acho que eu tenho uma resposta do que eu quero um remake. E que vai sair, provavelmente. Eu quero um remake do Fire Emblem 4 de Super Nintendo, porque é um Fire Emblem que tem tudo pra... Tipo, na época não fez sucesso, não veio pro Ocidente, obviamente, mas é um Fire Emblem que tem tudo que faz sucesso, tem casal e que cabe na história, tem são personagens, tem uma história, né? Personagens carismáticos, uma história que acontece. E, tipo, ele é... Você olha e fala, isso aqui é o sucesso que o Awakening fez depois. Só que ele tá fora do tempo dele. Ele sofre porque da época que ele saiu. Se ele recebesse um remake, ele ia ser, tipo... Ele podia ser o primeiro jogo pro Switch. O primeiro Fire Emblem pro Switch. Ia trazer mais fã pra franquia. É um jogo que eu quero ver o remake. E eu acho que vai ter logo. Eu espero, pelo menos. É, no meu caso, eu queria que tivesse um remake do Sun and Moon, porque aquele jogo é muito bosta e eles poderiam arrumar... Não, já teve port e você não comprou, então fica de boa. Eu acho que eu gostaria de ver os Final Fantasy do Play 1, mano. Mas o que eu gostaria mesmo de ver melhorado é os mapas, eles não serem tão pequenos, né? Por exemplo, você tá numa cidade e a cidade é dividida em 8, 9 mapas. Então, talvez elas serem juntas, essas partes, e você conseguir navegar melhor. Então, você prefere que todos sejam mais ou menos que vai ser o 7 agora? É que o 7 mudou pra uma espécie de action RPG ali que tá diferente, né? E fora que são em capítulos, eu acho uma bosta isso. Você quer que todos sejam diferentes do 13, que é um simulador de corredor. Ah, mas o 13 é muito bom, Ah, é bom pra caralho. Mano, melhor que o 15. É, não, eu só queria comentar que o Mario tá louco na droga, porque o Final Fantasy de PS1, eles têm um cenário muito enorme atrás e tudo, tipo, porque eles conseguiam fazer só uma imagem e esboça que é um mundo enorme, né? É um remake, mano, é um remake. Então, mas exatamente, se fizesse um remake, não tem como nenhum Final Fantasy do PS1, até o 6, até o 4, se você for fazer um remake HD, essas coisas, jogos antigos, não dá, porque eles são muito enormes em escala. Não precisa ser HD. Eu só tô falando pra eles readaptarem esse mundinho, entendeu? Mas você queria como? Você queria que saísse em estilo quê? Em estilo Project Octotraveler, lá, o Octotraveler? Seria daquele jeito que você queria? Pode ser, eles não precisam deixar um igual o Final Fantasy XV, não precisa. Não, o problema não é o Final Fantasy XV, é que o Final Fantasy, vai, por exemplo, 9, você tem o Castelo 9. O Castelo 9 é enorme, mas em teoria você não pode, obviamente você não vai poder explorar tudo, porque a maioria daquilo lá é só um desenho, no fundo. Só que é pior, Jamon, não é enorme. O Castelo em desenho, o desenho é enorme dele. É um JPEG grande, é só isso que... Então, exatamente, então esse é o ponto. Aí, se eles te jogassem, tipo, se eles pegassem o castelo e falassem, ó, esse é o castelo de verdade, aí te dessem 3 corredores. Não, eles fazem um modelo 3D disso, é só isso que eles têm que fazer. Mas é que, então, o problema é que esse modelo ia ser de uma coisa que eles, na teoria, é enorme, esse que é o problema. Tipo, você vai fazer Midgar, que nem no Final Fantasy VII, vai sair Midgar num remake. Tá, eu entendi o que você tá falando é o seguinte... É, eles dão a impressão que ele é maior, só que a área exploratória que eu tenho é muito menor, é isso que você tá falando. Sim, e caso você fosse jogar isso pra um jogo 3D ou pra um jogo... Me broxaria, isso. Se você fosse atualizar, ou você ia fazer uma coisa que te broxa porque ia ser tudo muito pequeno, ou eles iam falar assim, não, como o original, como a ideia original é essa, a gente vai fazer a ideia original de ser tudo enorme, e aí ia ser um puta dinheiro. Aí faz o sentido Final Fantasy VII Midgar ser só um capítulo, um jogo sem Midgar. Entendi. Que é 7 horas de jogo. É, bom, tá aí o Jomon estragando sonhos como sempre, né? É, e a gente sabe que eles iam tacar Cup Noodles em todos os Final Fantasy que fizer remake, então foda-se. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos 2 comentários, então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. Mas a gente não vai ler o extra, que foi da semana passada? Ah, é, isso, e mais um que a gente esqueceu da semana passada, que é meio longo, é verdade. É, então vão ser 3 comentários. É, o primeiro comentário é do Leandro, que foi no podcast da semana passada que a gente gravou um pouco antes e aí deu um BOzinho. Fala, galera do Estação 64, tudo bem? Aqui é o Tovar do podcast Nintendo Podcast, passando para dar os parabéns para vocês pelo conteúdo que vocês trazem semanalmente. Desde que o Joe indicou vocês em um de nossos episódios, venho acompanhando, na medida do possível, os episódios de vocês em dia. KKKK. Bom, vou dar minha participação sobre o episódio. Talvez até bem tardiamente. A gente só piorou a situação pra você, cara. Relaxa. Acho que Metroid é um jogo de nicho, sim. Mas acho que dá pra Nintendo se reinventar na franquia e fazer algo que transcenda o nome da franquia. Ela fez isso com Zelda, que até então era um jogo de nicho também. Apesar das excelentes vendas, não era unanimidade. E hoje, muita gente que não era fã ou que desgostava da franquia, joga e ama o jogo. É, eu não sei quando que Zelda se... Qual é o momento que você falou que Zelda fez isso, né? Eu não sei se é a parte do 64, quando passou do Nintendinho pro 64, não sei se é do Zelda 2 pro A Link to the Past ou é o Breath of the Wild. Então eu não sei, tipo, mas eu não acho que ele se reinventou, ele sempre teve a mesma ideia. Tirando um e o Breath of the Wild. Eu só acho que ele começou a seguir a mesma fórmula a partir do Link to the Past, sabe? Seguir as dungeons na ordem, pega item, usa item no chefe, beleza. Aí ele foi usando essa fórmula, passou pra 3D, beleza. Aí o Breath of the Wild falou, foda-se, vamos voltar pro primeiro. E teve gente assim, né? Não é, obviamente não é a maioria, é uma minoria assim, mas existe muita pessoa que não gostou do Breath of the Wild porque não é uma experiência Zelda, né? Porque a maioria das pessoas acostuma com Zelda depois da Link to the Past. Ah, sim, meu irmão mesmo que é fãzaste de Zelda, ele não jogou o Breath of the Wild, porque ele falou que as dungeons é tudo igual, não é assim, tipo. Ah, que escroto, mano. Manda ele jogar CGI, então. Ele não foi escroto, assim, ele não falou de uma forma escrota, ele só deu a opinião dele. Ele falou: o jogo é bom, eu tô vendo que um jogo jogasse do caralho, mas eu não me interessei. Não é um Zelda, né, basicamente. Ele tá perdendo experiência. É que eu acho que ele viu jogar muito o Breath of the Wild, aí você perde a graça também, entendeu? Tem isso também. Aí vocês se fodem, né? Vocês ficam spoilando aí. Não tem o que fazer, porra. É o quarto aqui, é o mesmo quarto. Ah, Jamal, continua lendo aí, velho. Mitomo eu acessei bem pouco e não me prendeu. Acho que a proposta era boa, mas a execução foi ruim. Ficar respondendo perguntinhas todos os dias e trocando roupinha é muito pouco pra uma rede social se manter. Hahaha. Concordamos, a gente já falou isso aí bastante, a gente concorda. Nem baixei isso aí. Não deu certo aí. Ó a falha. Nem baixou, mano. E o terceiro, né? Fire Emblem Warriors, baita jogo. E ele errou, é o Heroes. Eu curti bastante, mas desisti dele pelo lance das vidinhas. No início você joga, joga e joga até cansar. Mas com a evolução do personagem, você acaba gastando mais vidas pra fazer uma batalha. Não lembro o termo que eles dão pra uma moeda de troca por batalhas. Eu lembro que cada batalha tem esse valor nessa moeda. É estamina. Enfim, parabéns pelo cast novamente e vamos que vamos. E só pra comentar, tipo, todo jogo de celular tem isso aí porque em conteúdo o jogo é muito pouco, né? Então você tem que fazer algum jeito de limitar o jogador. E tem uma hora no jogo que isso aí vira, tipo, você ignora porque você ganha tanto pacote que renova a tua vida, que ou a estamina, ou a vida, que você nem liga mais pra esse final. Mas é bom pra segurar o vício. Ah, é, isso é padrão de jogo de celular. Mas agora você tá querendo defender um pouco demais o Fire Emblem. Ih, tá bom, vou aceitar. Não vou discutir isso. Tá, o segundo comentário, né, o primeiro desse podcast, do último podcast, na verdade, é do Rodney Vinorelana. Olá, turma, que planos tem para o feriado de carnaval? Parabéns por terem jogado o Katawa Shoujo. Pera, puta, não, teve uma pergunta ali, pausa. Qual o plano para o feriado de carnaval? Sei lá, eu pretendo usar o máximo do meu tempo livre para estudar e fazer minhas coisas, que eu tô fudido. Mas eu vou sair pelo menos uns 2 dias, assim, então... Pô, a gente vai se reunir e jogar, não vai? É, esse é um dos dias. E no outro também, tem um outro dia que eu vou sair e descansar um pouco. E além de me reunir aí e jogar um dia aí nesse feriado, eu tô de férias, na verdade, eu vou estar chorando porque é o final das minhas férias. No quarta-feira vai lançar Trails of Cold Steel 2 do Steam, e a partir de quarta-feira eu tô off da vida. Até domingo, até começar minhas aulas, até 3 horas da tarde pra começar minha aula, eu tô jogando essa porra. Ô, louco. Eu, como eu tô desempregado, vou ficar mofando em casa aqui, jogando. Todo dia é feriado pra quem tá desempregado. Ah, todo dia é inferno também, né? Todo mundo vai fugir dos bloquinhos aqui, é isso? Sim. Obviamente. Eu acho que se a gente faz um podcast sobre Nintendo, a gente não pula carnaval. Acho que é excludente. A gente pode fazer o bloquinho da Nintendo. Inclusive tem aí, né? Tem cara tá putz, com mano. Nintendo. Aí vai tá... eu não vou falar nada. Fique só com a imagem disso aí, de um monte de nintendista pulando o carnaval. Mas não é só nintendista, vai cara vestida aí. Mano, eu passo pela Vila Madalena todo dia, né? Não pela estação, mas pela região ali onde vai passar todos os bloquinhos da Faria Lima. E eu vi uma galera vestida de Luigi, assim, passando, mano. E, cara, eles vão pro bloquinho da Nintendo. É galera pipoca, sabe? Vai lá pra fazer. O Mario já foi. Não sei se pode falar isso aqui, mas o Mario já foi em balada de LOL, ele sabe como é essas baladas nerds. Não, mano, vou te falar, a balada de LOL é tudo menos LOL. Juro pra você. Mas é óbvio, né? Pô, você tá numa balada, você não tá pra jogar LOL. Você estaria na ranqueada. É tudo menos LOL, só que pra cada uma mulher que tinha 70 homens. E tinha 2 mulheres. E as duas eram minhas amigas. Então, mano, foda-se. Parabéns por terem jogado o Katawa Shoujo. Este game é ótimo, embora tenha uma temática muito pesada. Mano, eu não lembro de temática pesada. O Mario comentou também, eu prefiro me abster, mas eu não lembro de temática pesada nesse jogo. Tipo, a mina sem uma perna é uma temática pesada? Eu não considero. Ah, eu acho que a temática é um pouco delicada, né? Que ela é pesada. Porque pra gente deveria ser natural, mas não é. A gente não tá acostumado com esse tipo de situação ou de relacionamento. Convenhamos que tem uma escola naquele jogo, tem uma escola que pega deficiente e coloca lá, né? Convenhamos que isso não é certo. Isso não é certo. Mas eu acho que pra você, irmão, você tá mais amortizado pelas histórias que você lê aí, que você gosta, etc. Não tô zoando, falando sério. Não, tô falando sério, Tipo, eu acho que você é mais amortizado até pelas histórias mais densas, assim, mangá, essas coisas, então... Talvez, o Japão me destruiu. E falando de Thirds, era o meu sonho que a Nintendo comprasse a Atlus. Porém, a SEGA demonstrou ser mais espertinha e agora tem que sonhar com um possível Persona 6 no Switch. Eu não gostaria da Nintendo comprando a Atlus porque o Tokyo Mirage Sessions eu sentia que podia ficar, tipo, nebulosamente negro no jogo, assim, nebulosamente denso, pesado o jogo, porque podia mudar pra um Perfect Blue da vida, né? Uma animação japonesa Perfect Blue. Podia virar aquilo e só ficou Somos Idols Felizes, então eu tenho medo de se a Nintendo comprasse a Atlus, nunca mais ia aparecer uma figura religiosa e Shimmer Tensei ia morrer. Ia virar Xenoblade. Ia virar Xenoblade. Ia ter skin do Mario, mano. Nossa, eu prefiro skin do Sonic. Persona Sonic. Personic. Vai, lê aí o próximo comentário. O próximo comentário é do Matheus. Eu não achei que ARMS foi um flop. Uma franquia nova vender 1 milhão não é tão fácil assim. Sem falar que Splatoon 2 seria lançado no mês seguinte. Aliás, ARMS é bem mais ocidental que Splatoon, vendendo bem menos no Japão. Os jogos da Nintendo tendem a vender por um longo período de tempo, não somente na época de lançamento. Então os resultados podem melhorar. Eu acho que vários jogos vendem assim bastante um longo tempo. Você pega GTA V, por exemplo, o jogo vendeu por um bom tempo. É só franquia anual que tende a cair, porque sai a versão mais nova, né? Que nem FIFA, Assassin's Creed... Mas eu acho que, tipo... Então, mas ARMS é bem mais ocidental que Splatoon. Se Splatoon só agrada o Oriente, mano... ARMS tinha que ter vendido melhor, né? Mas... É, também acho, na verdade. Essa coisa, assim, vendendo bem menos no Japão. O Japão não é o principal comprador de jogos, né? Há um tempo. As vendas de Odyssey são impressionantes. Ele vendeu 3/4 das vendas totais de Super Mario Galaxy em 2 meses. Isso não é pouco. Apesar de Mario ser muito conhecido, a série 3D tende a vender menos que a 2D. Mas neste caso, acredito que... Acredito que ele pode chegar, ultrapassar os 15 milhões ainda este ano. Completando sua vida, se demorar uns 4 ou 5 anos para sair o Ultimate Mario 3D, com 20 milhões talvez. É estimativa minha, mas se o Switch vender tanto quanto Wii, as possibilidades são grandes. Essa estatística foi da hora. E assim, ele falou 3/4, né, das vendas do Galaxy, né? Isso com a base instalada do Switch, porque o Wii vendeu pra caralho. Então, porra, com certeza, o Odyssey foi impressionante. O Odyssey foi mesmo. Eu só falo assim que a base do Wii é grande, mas a base do Wii, a maioria deles, eu acho que só comprou os primeiros jogos, assim, né? Foi o Sports e o Wii Coisas e se satisfez, né? Comprou o Wii Fit da vida pra fazer exercício e acabou. E aí a do Switch é um pouquinho mais, assim, não gosto do termo, mas é mais gamer, né? Mais, sabia mais que assim, ia falar. Gamer. Uma base mais assim. Eu tenho uma carteirinha de minigamer. Minigamer, meu. Breath of the Wild é outro monstro. É o Andrezinho Gamer. Andrezinho Gamer. Jomão Gamer na área. Jomãozito Gamer na área. Olá, galera. Breath of the Wild é outro monstro. Zelda nunca vendeu tanto assim desde Twilight Princess. E atualmente ele é o segundo Zelda mais vendido, com as vendas do Switch mais o Wii. Até no Japão ele pode ter passado 1 milhão de cópias, coisa que só aconteceu com Ocarina of Time. Eu espero que isso aconteça, o jogo merece muito. É, assim como o Odyssey é foda, não tem muito o que comentar. Tem que vender pra caralho mesmo pra mostrar que é foda. Pronto. E eu não tenho comentários. Pela primeira vez, eu acho. Sobre o Nintendo Switch Online, acho que a Nintendo esperava fazer uma coisa com o sistema, mas apareceu uma ideia no meio, chutando, por exemplo, os jogos Virtual Console lá na Netflix, e eles resolveram adiar. Por mim, isso não é um problema, já que eles estão oferecendo online grátis, mas eu gostaria que continuasse grátis. Mas $20 por ano é um preço bem bacanudo. Ó, se a Nintendo teve uma ideia no online no meio, é uma ideia bosta. É certeza. Se a Nintendo teve uma ideia no online, é uma ideia bosta. Isso é verdade, cara. Mas eu acho que, tipo, a Nintendo só tá aquela coisa, não vamos, a gente não sabe o que vai fazer direito, como que a gente quer chutar isso aqui. Eu chuto que tá nessa coisa, assim, que eles não sabem como eles querem andar com um sistema online, que eles viram que não fez aquele estardalhaço, porque eu não sei onde a Nintendo vive, que o online deles é diferente. Ah, cara, nesse meio tempo eles estão baixando as ROMs dos jogos online pra colocar online, é isso. Estão baixando as ROMs, né? Estão no... Estão no parada. pensando no mesmo site. Ô, mano, tá um monte de ROM daquele site que foi fora, mano. Mó foda isso. Isso se o GBA Temple não estiver funcionando, né? Não, o GBA Temple não pode, não tem negócio de ROM. Eles estão falando com os caras do GBA Temple pra eles entenderem como que eles vão conseguir colocar online nas ROMs deles. Enquanto isso, eles estão fazendo a integração, né, do online pra você postar, tipo, um Miiverse, né, do GBA Temp, né? E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no episódio com todas as suas impressões, as suas críticas, sugestões e qualquer outra coisa que você queira ver a gente comentando aqui. Nós leremos o seu comentário no próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.